sei que vai. Mas morou, tio. Pra mim sempre bom. Você tá daquele jeito, né, mano? O clã, sei que vai. Assim, vários pretos ripados que vai dormir a São Paulo. O clã é assim, quem tá no erro sabe. Sinceramente eu considerei. É sangue bom, os loucos aqui não desandei. Levo o som moro, quero os trocos pra me curtir. A função de manos, a grande banca no oeste. Os loucos aqui não tremem, faz a frente. Sei tipo ninja no sapatinho, ninguém vê. Os pila tremem, meu cu de trauma. Se caga é tipo canalha. Várias vezes conversava. Neguei firmeza, tem respeito na quebrada. No domingo a cervejadas, mano do rato e da fumaça. Aplausos ao time da 120 casa. Pode crer, WX também considerei. Aqui estou de pé, além de tudo estou de pé. Avisa os fulano que o negrinho está de pé. Já vi muito cair, morte foi foda pra mim. Me lembra que Naldinho aqui da vila está com Deus. Mas quantas vezes eu fui, meus manos daqui em. Eu sei que os fatos é triste pra mim. Lembro do som, bote nas picape, vai xixi. Pro SEO, o som do Pindorão é forte. Escutei o rap, aí fudeu, foi febre. Lembra até do som que pirou, não se esquece. Só fortalece, foi muito bom, meu esquele. Sei das mortes, não foi bom, só Deus sabe. Cabeçou e o Velocão, a todo aquele sal. Hoje é o Ariston. Sem Deus nada resolve. Tem que ser forte pra prosseguir. O clã da vila tem respeito. Tem um conceito. Na rua ou no ré. Do Velozão ou Ariston e cheira aos testes. A vela está unida de DBS. O clã da vila tem respeito. Tem um conceito. Na rua ou no ré. Do Velozão ou Ariston e cheira aos testes. Na regência sinfônica nos mantém, avante. Oratório de MCs, verbos interligados, operante. Antônimo, de políticos, farsante. É chaveco no palanque. Rap na área representa tipo chulapa, sem travante. Pelas pontas ou pelo meio, é bola na rede em cheio. Bugos, não ganho de W.O. Tá com medo porque veio. Eu sei que o jogo rola, sem ranceio. Tá cheio de Cristo, nele eu acredito. A arte reluz, seu Deus me conduz, pé sem freio. Investimento nos versos, rima rara, otimista. Fábrica de muscodívoro, patéria frita. Frentista, diarista, ativista, repentista. B-boys, grafiteiros, bikers ou skatistas. Novos, autônomos culturais, guerra de vocabulógico. Proceder, se alasca mais que fumaça de palha. Harmônica, é lógico, autoestima, positiva. Que liberta a mente, as mentes negativas. Sou no oeste, está de pé. Tá, jamais se fica esquece. De cabelo em o pé. O clã da vila na frequência. Carapicuíba, nossa área. Sátira. DBS convidou os maloqueiros apetitosos. No equilíbrio das palavras, estamos aqui, somos o sátira. Sinta a voz saindo da caixa. Escute e diga o que acha. Vamos livrar o time inteiro. A banca tá em peso, tá com medo porque veio. O efeito conectou, os maloqueiros tá no flow. Pois quem é da periferia, diga. Os maloqueiros da favela, tipo nós disseram. Mano, como sonora quebrada do Veloso, só tem louco. De maluco pra maluco, e tu fidou. Mano, paz, mina, pou. Vem, tem quem vem. Sátira somos nós, marcando presença aqui também. DBS, ou DBS, Carapicuíba, Zona Oeste. Só faltava nós e a quadrilha agradece. Tá todo mundo muito louco. É o nosso som chapando o globo. O clã da vila tem respeito. Tem um conceito. Na rua ou no ré. Do Velozão ou Aristone, cheira aos testes. A vela está unida, DBS. O clã da vila tem respeito. Tem um conceito. Na rua ou no ré. Do Velozão ou Aristone, cheira aos testes. A vela está unida, DBS. Meu amigo DBS, faça esse rap como uma peça, pra ver se a gente não esquece que a Babilônia é ilusória, portanto não merece nenhum pingo do nosso estresse. Aliás, nada, eu digo nada, nem ninguém merece. Senão, nosso astral, nosso humor fica como dólar nessa degola, desse eterno sobe e desce. Montanha russa que tritura as ideias e enlouquece. Nesse momento cabe a nós, nossos filhos e avós. A união, a junção em uma só voz. O pré e o pós, Cristo, pensemos bem nisso. A irmandade é a chave, ao ponte no precipício. Assiste. visto a nossa evolução à medida em que nos informamos. É, a mensagem da Zeó, ouvi muito bem, alto e claro. Todos são humanos nesse cotidiano insano. Intuição e discernimento fazem parte do equipamento necessário pro kit de sobrevivência diário nesse perímetro urbano. Falo com clareza, eu falo com certeza. Codinome preto velho, represento Santa Teresa. Daqui do grande morro, daqui do alto, a geografia privilegia uma visão geral dos fatos na cidade. Os números oficiais estão bem longe de expressar a realidade, mas uma era se inicia. Isso não é utopia, me black, vulgo bem negão, celebrando o clã da vila. O clã da vila tem respeito, tem um conceito. Na rua ou no ré, do Velozão ou Aristone, cheira aos testes. Está unida de vez. O clã da vila tem respeito, tem um conceito. Na rua ou no ré, do Velozão ou Aristone, cheira aos testes. Estou em casa, troco por nada, completo time, estou aqui. É o clã da vila, a minha rima, HHC está aqui. Some aqui, atitude de mil graus. É na humilde, vários loucos é normal. Caraca, City, os vagabundos está no ar. Bem mais, está no ar, na fé, está no ar. É, bebê, se é mó prazer, então vou à frente. Da Coab ou Corintinha, se é rap, os loucos. E digo ao Mo que respeito é a razão. É o certo pelo certo e faz valer a união. É o clã da vila, favelado faz a rima. Tem São Paulo, tem Bahia, Porto Alegre. É o clã da vila, é sempre bom estar presente. Aí ladrão, não é por um, não é por Deus. O hip hop é uma nação. Digo a Ferrari de Vasconcelo que foi bom. 94 no espaço, tiro de informação. Foi bom pra me darle, foi bom pra me tique. Foi bom pra me sapo esse lugar. Estou lado a lado, espero ter representado. HHC está lado a lado, ligeiro aos testes. Tome cuidado, esteja ligeiro, com fragante, com dinheiro, com polícia, com puteira, onde for. Esteja ligeiro, pois tem que ter atitude pra vencer. Estou no jogo, não tem bobo, por aqui HHC. É bem melhor de pé, seja o que Deus quiser. Tu tem que acreditar. É o clã da vila tem respeito, tem um conceito. Na rua ou no ré, do Velozão ou Aristone, cheira aos testes. A favela está unida de BS. O clã da vila tem respeito, tem um conceito.